Meu mundo não é belo, só vejo angústia e sofrimento. É filho matando o pai, tragédia e morte a todo momento. Um mundo sem amor, onde o homem faz a lei. E a morte é a sentença determinada por alguém. Nesse mundo que importa a exploração do ser humano. E o povo sofredor, vivendo um grande engano. Muitos falsos profetas que nos chamam de irmãos. E constroem suas igrejas pra vender a salvação. E o veneno tá na rua e cada um faz o que quer. Derrama o sangue do inimigo, dando a alma a Lucifer. O diabo é quem comanda e acaba com a esperança. A filha matou os pais só pra ficar com a herança. E aquele advogado que dizia ser cristão, defendendo o estuprador, assassino e ladrão. O tiozinho e a dona Maria lutando pra sobreviver. Na viela da perifa rezando pra não morrer. 4664 não é quarto de hotel, é inferno. Que viveu Mandela aprisionado como réu. Ele fez a sua história lutando contra o preconceito. É preto, é branco, é ser humano, tem que ter mesmo direito. Granfios, periferia, é o mal de toda a cidade. Mas o mal é o preconceito que é o câncer da humanidade. Muita gente enganada, alienada pela TV. Vendo o otário chamar de herói, os playboys do BBB. E o monstro é linchado, muita gente não queria. Mas a criança suicidou porque sofreu pedofilia. A infância interrompida pela maldade do diabo, que usou a mente humana pra cometer mais um pecado. E então aquele homem se tornou um animal. Mas um soldado do diabo, pronto pra praticar o mal. Judas com ambição, irmão, traiu seu parceiro. Entregou ele pra morte só por causa do dinheiro. Machismo e o ciúme com a família acabou. Esfaqueou a mulher, o próprio filho se matou. Assalta a mão armada lá no crime, outra criança. O mundo tá mesmo perdido, cadê a porra da esperança? A brincadeira ficou séria lá dentro da escola. O bullying foi o motivo dos disparos da pistola. Fábrica da morte, operário contratado. Vai fazer mais uma vítima ao sair do mercado. E no júri da rua já foi mais um condenado. No beco da favela outro corpo de um viciado. Pra acabar com o mundo basta apenas um sinal. Que Deus volte aqui na terra pra acabar com esse mal. Mas eu só peço a Deus que nos dê o seu refúgio. E se for pra melhorar, que venha outro dilúvio. Mas eu só peço a Deus que nos dê o seu refúgio. E se for pra melhorar, que venha outro dilúvio. Outro dilúvio, outro dilúvio, outro dilúvio. Thank you.